demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. DJ Wilke, DJ Panda. Eu só liguei para pedir o seu perdão. Desculpe, amor, se magoei meu coração. Na carretinha pitbull de Curuzá, essa noite com você eu quero estar. O DJ Wilke, DJ Panda, botando pressão, tocando as músicas que mexem com os nossos corações. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Liguei para pedir o seu perdão. Desculpe, amor, se magoei meu coração. Na carretinha pitbull de Curuzá, essa noite com você eu quero estar. O DJ Wilke, DJ Panda, botando pressão, tocando as músicas que mexem com os nossos corações. Vem pra cá, vem curtir carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Vem pra cá, vem curtir a carretinha Pitbull. Te segura, aqui é Pitbull. Pancadão, essa é mais uma. Produções e mixagens DJ Panda. Seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Lábios soam melodia tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ardo meu respirar. Se é sonho, não me acorda. Jamais vem me beijar, vem me tocar. Teu sorriso alegrou meu dia, minha inspiração pura poesia. Teus lábios lábios são a melodia tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ar do meu respirar, se é sonho não me acorda. Chama, vem me beijar, vem me tocar. Sucesso chegou! Pitbull, seja bem-vindo! DJ Wilk Almeida! DJ Pepanda! Vem cá novinha, vamos dançar. A festa inteira, não vamos parar. Curtindo o Voyage Pancadão. É um absurdo de som. Então sente essa pressão. Bater forte em seu coração. É muita qualidade de som. Pra gente dançar. Com os DJs Rodrigo Monteiro e Ribeiro. O proprietário é o Harrison que comanda o Voyage Pancadão. É um absurdo de som, a galera dá maior valor. Quando toca é a sensação, sente só a pressão. Voyage Pancadão, vamos curtir. Voyage Pancadão, um absurdo de som. Voyage Pancadão, toca pra mim, toca pra mim, toca. Voyage Pancadão, vamos curtir. Voyage Pancadão, um absurdo de som. Voyage Pancadão, toca pra mim, toca pra mim, toca. Banda AR15. DJ Eric, esse DJ sabe o que a galera gosta de ouvir. Pra cima, meu DJ. Vem cá novinha, vamos dançar. A festa inteira, não vamos parar. Curtindo o Voyage Pancadão. É um absurdo de som. Então sente essa pressão. Bater forte em seu coração. É muita qualidade de som. Pra gente dançar. Era a carreta Pitbull que vocês queriam, é? Então, toma! Alô, DJ. Detona! Ai, DJ Panda! A super máquina carreta Pitbull. Você sempre procurou a mulher perfeita, mas nunca encontrou. Você sempre viajou o mundo inteiro, mas nunca encontrou a mulher que queres ao seu lado. Dar amor pra te fazer sonhar. Quero um dia acordar e ser essa mulher, a mulher perfeita, mulher perfeita, a mulher perfeita. Balada marcante, sucesso. Carreta Pitbull, o animal pancadão. Você sempre procurou a mulher perfeita, mas nunca encontrou. Você sempre viajou o mundo. Super Paredão Pitbull, sinta a pressão, parceiro. DJ Wilk, DJ Panda. A falta desse amor só me fez sofrer. Até hoje me pergunto onde está você. Meu coração vive a lembrar tudo que vivemos. O quanto fui criança em perder você.

Sucesso! Venha ver e ouvir o Pitbull Enfurecido do Pará. Produções e mixagens de quem manda, de cruzar. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, com mais outra, só mais uma que passou. O Pancadão. Mas foi só a porta fechar, a muda minha cabeça. A sua boca vale o preço pra ter meu sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Os quatro beijos de amor, eu, você, o mar e ela. Às vezes ajuda, mas se fecha os olhos te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, com mais outra, só mais uma que passou. Era a carreta Pitbull que vocês queriam, é? Então, toma! Ei, amor, preciso te dizer, esse amor tão forte que eu sinto por você. A vida inteira, eu levo você em meu coração. Tem que ser só minha, você é tudo, és minha paixão. Quero te amar e te levar pra conhecer o som do meu coração. É o Pancadão Prime que vai detonar, vai fazer você dançar. Oh, oh, oh, oh, oh. É o Pancadão Prime. Oh, oh, oh, oh. DJ Rodrigo Souza que vai detonar. Oh, oh, oh, oh. É o Pancadão Prime. O som que bate forte em Boa Vista. Banda MC Mania, a nova mania do Carreta Pitbull. Sucesso absoluto em qualquer lugar. DJ Wilky está no ar. DJ Panda. Quer dormir com travesseiro folgado? Não venha não. Tá querendo pegar no pé, você nunca me deu a mão. Eu não sou obrigada a viver dando satisfação. Da minha vida cuido eu.

me faz o ru. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. De Curuçá para todo Pará, Pitbull. DJ Panda, DJ das produções em Curuçá, é sucesso! Alô, Belly! Aí, novinha, hoje eu tô daquele jeito. E pego o balde Red Bull e Gold Label. Cavalo branco, ou de pá. Se der bobeira, o Pitbull vai te pegar. Camaro verde e amarelo ou branco. Só o Pitbull da quebrada tá ostentando. DJ Tarcísio e Rione, olha o balanço. Com DJ Punk todo mundo sai dançando. O animal do som, ele tava trancado. O Pitbull tá solto, ele quebrou o cadeado. Vem devagarinho, o Pitbull vai te morder. Vem devagarinho, o Pitbull vai te morder. Vem devagarinho, o Pitbull vai te morder. Vem devagarinho, o Pitbull vai te morder. É, DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Joga a mão pra cima e faz o ru. Joga a mão pra cima e faz o ru. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Eu tô daquele jeito, eu tô tipo pitbull. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull vai te morder. Vem devagarinho, pitbull. O animal pancadão. Eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada, dentada, dentada. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada, dentada, dentada. Eita. Sinta a paixão do automotivo. Pitbull Pancadão de Curuçá. É o gordo, é o Dinho. Pressão, pra trás e mais no beat. Cido e neto é só patrão. E traz Xandão, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto. Levanta a mão e traz Xandão, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto. Levanta a mão. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Rebola que eu dou uma dentada danada. Rebola que eu dou uma mordida. Olha a dentada. Olha a dentada, olha a dentada. O DJ Panda botando pressão. Aí, beleza. O fenômeno está de volta. Cabeça 21. O animal pancadão de Curuçá. Gelada 10 na goela, onde tem rubi do lar. Essa é a nave do sol que é respeitada no Pará. Gelada 10 na goela, onde tem rubi do lar. Bota no 12, meu DJ, faz a pedra e vem pra cá. Tá tudo pelo certo, mano, o Brau chega pra cá. A onça tá no bolso, doida pra me acatanhar. Eu tô no flow, eu tô suave, eu vou de boa curtir a nave. Eu tô no flow, eu tô suave, eu vou de boa curtir a nave. Moisés no comando e o Bruninho no agito. Olha a gatinha que é o uísque, enche o copo pra endoidar. Gelada 10 na goela, onde tem rubi do lar. Will que Almeida. DJ Panda retornando. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar a minha águia. Não quero saber de nada, não quero saber de nada. Quem mandou mexer comigo, eu vou soltar. DJ Wilk, DJ Panda. Mete o bico, minha águia, mete o bico na danada, mete o bico, minha águia, mete o bico na danada. Todo mundo na palma da mão. Com Wesley e Nandinho, minha águia só pressão. E mete o bico, danada, mete o bico, minha águia, mete o bico na danada, mete o bico, minha águia. De Curuçá, detonando. Tá gravando. Oi, por favor. Putaria, sim, senhor. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima. Tô sentando na minha. Tá gravando? Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Venha ver e ouvir o Pitbull enfurecido do Pará. DJ Wilde, solta o play, DJ. Alô, galera, aqui é DJ Banda. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, ou em cima do ar. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, ou em cima do ar. Fiel, infiel, estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar e é infiel. Eu vou te assumir. Carreta Pitbull. O animal pancadão. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. E ame quando não merecer. Se acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar Diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Tá gravando? DJ Panda botando pressão. É o Pitbull. Alô, Nelly. Fui lá no baile, que ela dançou. Com você, e todo mundo olhou. Fui lá no baile, que aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Pra boquinha, pra boquinha, e na coco batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Oh, oh, oh, oh. Que vinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a mexer. Que vinho que vai mandar, é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a mexer. A vinha, a novinha, se tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha, tua boquinha, e meu corpo tá bom. Oh, oh, oh, oh. O DJ das produções em Curuçá. Laça! Búfalo do Marajó, o animal, ele tá brabo. Quem mandou tu provocar, ele vai te jogar pro alto. Segura a chifrada, segura a chifrada, segura a chifrada, se te pegar não sobra nada. DJ Darlan, Davidson, Rafael e Josias é o búfalo para o mundo. Você viu nas Olimpíadas, vai, joga a mão pra cima. Esse é o clima, dá-lhe uma chifrada, pega essa bandida. A evolução que veio do Marajó que tá chegando. Segura o animal, ele tá chifrando. Segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo, segura o búfalo. Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Vem minha carreta, Pitbull! Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Eu vou pra onda, a mulherada já tá lá. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Mamãe, não fale nada, que eu já vou vazar. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Eu vou pra onda, a mulherada já tá lá. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Mamãe, não fale nada, que eu já vou vazar. DJ Wilkie! A super máquina da Rita Pitbull. A mina tá me dando bola, ela é gostosa e não para de me olhar. A mina tá me dando bola, ela é gostosa e não para de me olhar. Olha danada, vem aqui pro escuro, que o palhaço tu vai descabelar. Pérola Negra! Joy Pilossi! Aí no que vai dar. Eu vou pra onda, a mulherada já tá lá. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Mamãe, não pare nada, que eu já vou vazar. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Eu vou pra onda, a mulherada já tá lá. Mete o ferro, tira o ferro, bora ver no que vai dar. Mamãe, de Curuçá, todo Pará, Pitbull, Ela vê o moleque passando de motão a mil. Olha o que ela faz. O DJ Wilke, DJ Panda, botando pressão. Olha o que ela faz. DJ Lohan que tá tocando. Desde quando o ponte passa, que elas fazem. Desde quando o ponte passa, que elas fazem. Eles fazem, safadinha querendo é me provocar. Ela sente que cabedo na boquinha, assim só vai me conquistar. E vai de ladinho, bem devagarinho, no pop ela vai dançar. Segura a bicada, menina danada, no ninho do agarra. Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, dá mole, que eu vou te agarrar, dá mole, é, que eu vou te agarrar. Então deixa eu deitar. Carreta, Pitbull, Pancadão. DJ Panda, o DJ das produções, em Curuçá. DJ Wink, mixando todas. Mexe, remexe, e agora desce. Mexe, remexe, essa novinha me enlouquece. Mexe, remexe, e agora desce. Mexe, remexe, essa novinha me enlouquece. Com dedinho na boquinha, ela é muito sensual. Ela sobe, ela desce, ela quica. Com dedinho na boquinha, ela é muito sensual. Ela sobe, ela desce, ela quica. Ela gosta da pedrada, de se meter no ninho. Adora garimpar, depois disso o crocodilo. Ela dá balão no príncipe, no saco está laçada. Mas se pisar na bola, te mete a chifrada. Pedrada, picada, deitada, chifrada, laçada, garimpada, pegar uma coroada. Pedrada, picada, deitada, chifrada, laçada, garimpada, pegar uma coroada. Manda, pega na mania. Te segura, aqui é Pitbull, Pancadão. No comando do DJ Wilke. Produções e mixagens de quem manda. De Curuçá pra detonar. Pitbull Pancadão. Mexe, tu mega, tu mega, tu pega. Não mexe, tu mega, tu mega, tu pega. 3, 2, gira o dedinho. 3, 2, gira o dedinho. Príncipe negro vai tocar. Toma, príncipe negro vai tocar. Toma, príncipe negro vai tocar. Toma, príncipe negro vai tocar. Toma, Edilson, Edielmo, tá tudo dominado. Olha o DJ Wanderson, arrepiando. Quer sentir pressão? Tem mega príncipe negro. Quer sentir pressão? Tem mega príncipe não negro. Não mexe que o mega te pega. Não mexe que o mega te pega. Não mexe que o mega te pega. Não mexe que o mega te pega. O rei das Pitbull te tomando. Paulinho. DJ Wilke Almeida. Era a carreta Pitbull que vocês queriam, hein? Minas Produções. Hoje eu vou sair, hoje eu vou ostentar. O bagulho já tá louco e não tem hora pra acabar. Tô curtindo o som que faz você dançar. Paredão, rebentão, é do Tauá. Vem, vem, tô curtindo o rebentão. Vem, vem, bate na palma da mão. Vem garçom, traz uísque e muito Chandon. Gelo de coco, traz todo estoque. Vem com o rebentão, que a firma é forte. DJ Rafael, Marquinho do Tauá. E DJ Adriel tá botando pra quebrar. Paredão, rebentão, o campeão da galera. Paredão, rebentão, o campeão da galera. O campeão da galera, esse som é do Tauá. O campeão da galera, esse som é do Tauá. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Caralho, acende a... O campeão da galera, esse som é do Tauá. DJ Paulinho. Fala, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Venha ver e ouvir o enfurecido do Pará. DJ Rick está no ar. Alô, DJ Panda. Pode vir que o rock doido vai rolar. Na, na, na. Te puxa novinha e vem logo pra cá. Já com o patrão, aqui a firma é forte, olha nós no telão. E o DJ manda alô. Pop Life, Croco, Ouro, Búfalo, Príncipe, Rubi, Nova, Hobby, Mauro, Moraes, Punk, KDC e GDC. Vem dançar, curtir o som. Vem dançar com o DJ. A moral do sucesso, show! Pode vir que o rock doido vai rolar. Na, na, na. Te puxa novinha e vem logo pra cá. Tipi, tipi, tipo, bu, bu. Nova sensação. DJ Wilkie. DJ Panda. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por mãos nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo amor, onde a gente se encontrou. Foi ali que começou. mensagens de quem manda. Carreta Pitbull Panca Banda. DJ Wilk, solta o play, DJ Pitbull. Vezes foram, vezes que ignorei reclamações que duravam meses. Eu aqui sem te dar ouvidos, não. Mesmo até sem te compensar, eu não parei e te quis frustrar. Talvez até perderes os sentidos. Isso tudo pra ser mais forte que tu. Tenho medo de me entregar para depois sofrer. Aqui é Pitbull Pancadão. DJ Panda, o DJ das produções em Curuçá, é sucesso! DJ Wilk! Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco, se eu não parasse na calçada pra discutir com aquele cara louco, pior que eu não sou de rolo. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu, foi mais forte que eu e você. Aí eu disse, eu faço café, ou faça minha vida sem caçar na sua. Aqui mesmo na rua, era pra ser agora, onde é pra acontecer. Tem dia, lugar e tem hora. DJ maluqueiro, que seu batidão, ai, como ele é romântico. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho, se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo, pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado, mas aconteceu. Foi mais Pitbull! DJ Panda! Retornando! DJ Wiki. Divertir, vem comigo então. Vamos curtir o pop som, trazendo alegria, tocando o melhor som. O som que contagia é o famoso pop som. Aparelhagem é pop som. O Águia da Amazônia, pop som. Carreta Pitbull, sucesso absoluto em qualquer lugar. Henrique Gaia, junto a detonar. Pop som, pop som, pop, pop som. Posição, emoção, é o som do povão. Vamos lá, banda charada. O segredo foi descoberto. E Daniel das produções de Curuçá. Chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperei, confiei demais. Me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei um corre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor esse que sentia. Ontem eu era amor da sua vida. Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Pitbull. Ginho absoluto. Juntinho absoluto, fazendo você dançar. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro. Se eu não tô nada bem, eu vi minha ex beijando tudo dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando. O animal Pitbull, o animal pancadão, e DJ Wilke Almeida. Alô, galera, aqui é DJ Panda. Fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dele pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade identifica. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades da rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades da rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades da rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro. Que vou com o grito, eu toco aquele som que eu vou mostrar pro meu amor. Eu não tenho dinheiro, mas vou te proteger. Eu sou o seu protetor. Brothers, Wilke e Panda.

Daniel das Produções de... Era a carreta Pitbull que vocês queriam, é? Então, toma! DJ Wilkie mixando toda. DJ Panda! Você é meu anjo, meu doce anjo. Você é o que eu sempre sonhei pra mim. Baby, você é um lindo anjo e a cada dia mais te amo. Presente do céu só para mim. Baby, será que isso é fantasia na minha vida? Mas me parece tão real. Quase sempre bebo um gelo e fico olhando as estrelas. Sei que uma delas é você. No Netos Bar, o Netos Oliveira. Alô, amor, eu tô te esperando. Eu tô te esperando com a carreta Pitbull. Com o DJ Wilkie e o DJ Panda. Valquete! DJ Daniel, Produções de Curuçá. DJ Elias, Batidão. Carreta Pitbull Pancadão. Você é meu anjo, meu doce anjo. Você é o que eu sempre sonhei pra mim. Baby, você é um lindo anjo e a cada dia mais te amo. Presente do céu só para mim. Baby, será que isso é fantasia na minha vida? Mas me parece tão real. Quase sempre bebo um gelo e fico olhando as estrelas. Sei que uma delas é você. No Netos Bar, o Netos Oliveira. Alô, amor, eu tô te esperando. Eu tô te esperando com a carreta Pitbull. Com o DJ Wilkie, o DJ Panda. Netos Oliveira. Alô, amor, eu tô te esperando. Eu tô te esperando com a carreta Pitbull. Com o DJ Wilkie, o DJ Panda. DJ das Produções em Curuçá é sucesso!